Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Margarete Menezes! Meu amor que ficou nessa dança, meu amor. Tem fé na dança, nossa dor, meu amor, é que balança nossa dor no chão da praça. Meu amor que ficou nessa dança, meu amor. Tem fé na dança, nossa dor, meu amor, é que balança nossa dor no chão da praça. Sei que já detonou som na praça, sei que já todo pranto rolou. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões em canto. Eu era menino, menino, um beduíno, comido de mercador. Lá no Oriente tem gente com olhar de dançar na dança do meu amor. Eu era menino, menino, um beduíno, comido de mercador. Lá no Oriente tem gente com olhar de dançar na dança do meu amor. Dançar a dança, balança o balança o chão da praça. Oh, oh, tem que dançar a dança, balança o balança o chão da praça. Oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh. Bora, Margarete, maravilhoso e verde. Meu amor, tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é que balança nossa dor no chão da praça. Sei que já detonou som na praça, porque já todo pranto rolou. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Tira! Eu era menino, menino, comido de mercador. Lá no Oriente tem gente com olhar de dançar na dança do meu amor. E era menino, menino, menino, comido de mercador. Lá no Oriente tem gente com olhar de dançar na dança do meu amor. Tem que dançar a dança, pra nossa lua não se chama da praça. Oh, oh, oh. Tem que dançar a dança, balança o balança o chão da praça. Oh, oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, oh, balança o chão da praça. Oh, oh, oh, oh. Maravilha, Ivete, linda. Margarete Menezes.